Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar Deuteronômio capítulo 2 na nossa devocional hoje. Lembrando a você, assim como foi já em outro livro, o livro de Números, eu lembro a você que o nome hebraico de Deuteronômio é Dadevarim, Eler Dadevarim. Estas são as palavras, ou, de uma forma abreviada, as palavras. Por isso, nós podemos entender porque Jesus vai se utilizar da ideia de Deuteronômio nas suas ministrações. Muito bem. Irmãos, irmãs, hoje eu não posso gastar um tempo maior. Eu acabei de ficar sabendo, fiquei sabendo agora, minha esposa ficou sabendo agora à tarde, eu fiquei sabendo logo depois, que nós estamos com o nosso irmão Siqueira, esposo da pastora Beatriz. Ela não está no exercício do pastorado, mas é pastora consagrada e eles congregam na igreja metodista em Jardim Satélite, São José dos Campos. Então, todos vocês são nossos parceiros em oração, convocados para orar pela saúde do Siqueira. Eu não tenho condição ainda de dar mais detalhes para vocês, mas parece que a situação exige bastante atenção, né? É cardíaca e é renal também. Mas então eu não vou detalhar depois que eu conversar com a pastora Beatriz. Aí eu vou detalhar para vocês, para nós ficarmos orando. Agora, lembre que não há tamanho de gigante, lembre disso, não há nenhum gigante, nunca houve, não há, jamais haverá, nenhum gigante que seja maior do que o poder que Deus nos concede para prevalecer contra ele. Davi prevaleceu contra Golias, o povo de Israel contra os gigantes também, na hora que de fato tomaram posse da terra prometida. E nós agora vamos tomar posse dessa palavra e orar com fervor, pedindo ao Senhor que cuide de cada detalhe, abençoe a vida do Siqueira, da Beatriz, da família, dos médicos, e logo nós possamos ter notícias alvissareiras, em nome de Jesus. De todas as maneiras, sempre, sempre, nós já somos mais do que vencedores. Nenhum gigante nos vencerá, jamais, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas enquanto estamos nessa situação de tratamento, de saúde, claro que o nosso coração fica aí sensível, apertado, e muito mais a pastora e a família, então também o Siqueira. Então oremos todos. Se você é de São Paulo, é aí do Vale do Paraíba, procure entrar em contato para orar pelo Siqueira. Se você é da Casa da Juventude Metodista, lembre que além de membros da Igreja da Luz, eles também foram ativos nos trabalhos da Casa da Juventude, no discipulado. Então participem disso. E se você é aqui de Minas Gerais ou de qualquer outro lugar do Brasil, e das nações, ore para que ele seja restaurado em nome de Jesus. Nós vamos informando a vocês o andamento, mas eu já posso dizer, o gigante está vencido em nome de Jesus e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Também eu prometi a vocês, e vou ser bastante breve, que estaria passando para vocês o relatório, depois que a missionária Vivian nos mandou o relatório do blog. Então eu passo o relatório geral. Eu vou dar um número geral para nós ganharmos tempo hoje. O WhatsApp teve mais 3.900 acessos, escutas a mais nesse período do último relatório para cá. Geralmente fazemos um por mês. O blog também teve um acesso e, para nossa felicidade, um acesso daquilo que eles chamam de região desconhecida. Na verdade, nós temos certeza, pelo grande crescimento numérico, que de desconhecida não tem nada. Nada de desconhecida. É com certeza o Evangelho chegando a lugares onde ele é proibido. E por isso nós louvamos a Deus pelo trabalho desempenhado no blog também. Com mais 319 acessos, estamos em 20 países, mais dois territórios ou regiões desconhecidas. Então, vamos continuar orando para Deus expandir, conforme a sua vontade, essa plataforma. E o YouTube, que começou em maio, teve a primeiro relatório em junho, agora o segundo relatório em julho. Ainda não acabamos o mês, mas fechamos o relatório no dia de hoje para poder estar em consonância com os outros dois. E nós tivemos também um crescimento no YouTube, com mais postagens, com mais de 1.198 visualizações só nesse pequeno período. E temos a certeza absoluta que o Senhor está usando essas ferramentas para a conversão de pessoas e para a santificação de todas elas. Eu costumo dizer àqueles que são próximos que eu creio que uma palavra, basta uma palavra. Não precisaríamos todo esse número que nós temos, não. Bastaria uma palavra, como foi há 4 anos e 8 meses atrás. Uma palavra só bastaria basta para uma pessoa aceitar Jesus como Salvador e Senhor e para ser santificado. Muito bem, os números gerais. Nós saímos então de 344.349 acessos para 349.766 acessos. Quase chegamos a 350 mil acessos, o que alegra demais o nosso coração. Poderíamos ter alcançado, se não parássemos um dia por semana, ou 2 dias, ou em caso de enfermidade, como foi essa semana, não tivéssemos parado desde domingo, né? 4 dias, domingo, segunda e terça, sábado, domingo, segunda e terça, se não me engano, se eu não tiver errado aqui, mas foram 4 dias sem ministração, nós teríamos passado dos 350 mil acessos. Nós louvamos a Deus por isso. E o que nos importa, na verdade, não é só alcançar os números por si mesmos não valem nada. Se o número valesse por si mesmo, então aquele que participa de uma música indecente ou uma programação de TV que eles organizem, qualquer coisa do tipo, em questão de minutos, eles alcançam milhões de pessoas. Só que depois dessas milhões de pessoas, 5 dias, 10 dias, 1 mês depois, elas começam a entrar no esquecimento. A grande maioria delas, né? Uma ou outra que fica na mídia, mas a grande maioria vai desaparecendo. Por quê? Porque não tem o que dar. Enquanto que a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra do Senhor não volta vazia, ela dura para sempre. Então, irmãos, 349.766 escutas, que pelo menos 50% disso sejam cinco virgens que vão entrar com o Cordeiro para a glória de Deus. Aqui o virgem, você está entendendo, é a parábola que Jesus contou das 10 virgens, cinco estavam prontas e entraram com ele, cinco não estavam prontas e não tinham óleo e não entraram, não puderam entrar. Então, nós aprendemos com isso que pelo menos 50% desse número que começa a ficar expressivo, pelo menos 50% alcance o grande objetivo, que é tocar nos corações e fazer com que cada vida se converta ao Senhor Jesus, ou, se já é convertido, fortaleça a sua fé em nome de Jesus. Como última palavra, eu vou fazer isso só esses 3 dias dessa semana, porque já vi que não adianta, não é por muito falar, é o Espírito Santo tocando no seu coração, tocando no seu espírito, para convencê-lo. Eu duvido, irmãos, que haja muitos ministérios hoje, missionários, agências missionárias, que estejam alcançando o número de pessoas que nós estamos alcançando e a quantidade de localidades do Brasil e a quanta a também a localidade de outras nações. Então, isso é graça de Deus, não é mérito nosso. A graça é de Deus. O mover é de Deus, a palavra é de Deus, a glória é de Deus, só para Deus. E nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, eu vou dizer para você, se você não tem facilidade, não é exatamente o seu dom transmitir o Evangelho em grande escala, seja de uma maneira ou de outra, e você quer participar, eu quero participar, você pode dizer, né? Eu quero participar de alguma coisa que atinja, de algum trabalho que atinja as pessoas e as leve à conversão e as leve à santificação. Então você pode participar conosco nesses três instrumentos, né? O WhatsApp, Santidade Bíblica, o blog Logo 7 e o YouTube Metanoia. Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. O Pix é 247-190-158-16. Irmãos, nós precisamos de vocês. Nós não temos nenhum outro recurso vindo de nenhuma instituição, de nenhuma denominação, até os que tínhamos, quando nós interrompemos um trabalho e começamos a nos dedicar basicamente a esse, já objetivando um trabalho de maior qualidade com talvez o nosso último grupo de discipulado do ano que vem, essas pessoas pararam, infelizmente, né? Só enquanto estava na denominação. Isso é triste. Mas eu digo a você, nós não temos nenhum, zero. E aquele número que o senhor fala? Sim, há 5 pessoas que são constantes na oferta. Ele não me autorizou, mas agora eu vou dizer, um deles é o Siqueira e a Bia. Então, são 5 constantes e 2 que são, 2 pessoas que são, como é que se fala? Esporádicas, né? Um mês sim, outro não, um mês sim, 2 não, um mês sim, 3 não. Isso complica muito a vida do missionário. E eu já peço por mim e peço por outros missionários que você conhecer. Só que às vezes, os outros missionários, tomara que a maioria deles esteja em agências que têm um leque grande de contatos com igrejas, denominações, e devem ter sofrido há 40, 50, 100 anos atrás, quando começaram. Hoje, claro que ainda sofrem os missionários em particular, mas as agências já estão mais estruturadas. Nós estamos começando agora, há 4 anos e 8 meses. Então, precisamos de você. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Isso é para alimento, é para remédio. E eu coloco à disposição a sua vinda à nossa casa para acompanhar e testemunhar se isso está sendo. Nem tem sobra, né, para fazer gasto em outras direções, né? Mas quem quiser vai ser muito bem-vindo e vai poder verificar que nós não fazemos outra coisa a não ser nos preparar para ministrar a palavra. Esse é o meu foco final e eu estou puxando, convocando a minha esposa para o foco final, para os 100 metros finais, eu digo a ela. São 100 metros finais. É a nossa caminhada derradeira até o dia de encontrar Jesus. Eu repito mais 2 vezes. Pix. E aparece, se você assistir o vídeo no YouTube, fica aparecendo. Mas não se faça de alguém que não está visualizando, ou então que está julgando isso ou aquilo. Por favor, irmão, em nome de Jesus, não faça isso para o seu bem, não para o nosso, para o seu bem. Para o nosso também, em segundo lugar, mas para que você não seja confrontado com Deus um dia e ele diga: você os abandonou, você me abandonou, quando abandonou os meus filhinhos, os meus missionários. Então, Pix 247 190 158 16, última vez, 247 190 158 16. Você pode nos ligar e dizer: eu quero ser um contribuinte permanente, não há valor estabelecido. Você pode ser um contribuinte permanente, isso vai nos dar tranquilidade orçamentária, né? Eu sei que vai entrar isso, dia tal, e aí você pode fazer seu controle. E você pode dizer: olha, eu não tenho como ser permanente, já sou contribuinte de outras agências missionárias, mas quero ser um contribuinte esporádico. Ótimo, nós vamos arrolar você com esses 2 irmãos ou irmãs, né? Não vou identificar, para que seja um contribuinte esporádico. Vamos lá, vamos juntos. Estamos quase chegando a 350 mil pessoas que escutaram. Ou as mesmas pessoas. Tem gente que ouve 30 vezes. Se a gente ministrar 30 no WhatsApp, ele ouve as 30, ou ela ouve as 30. Tem gente que ouve 20, tem gente que ouve 10, tem gente que ouve 2, tem gente que vai no blog e participa, estuda um livro da Bíblia, o outro assiste um sermão, o outro vai no YouTube e assiste um sermão, outro dois, outro três. Não dá para calcular, mas o fato é que as mensagens são ouvidas. Quase 350 mil mensagens ouvidas. Meus irmãos, minhas irmãs, agora o capítulo 2 de Deuteronômio. Agora preste atenção, essa vai ser uma leitura, não é por causa do pedido de oração ao Siqueira nem ao relatório, não. É que o capítulo 2 é um capítulo histórico, geográfico. Ele ainda. Deuteronômio vai entrar em questões importantíssimas do ponto de vista teológico. Aqui nós estamos introduzindo, fazendo a introdução do livro. E no capítulo 2 em especial, no primeiro, ainda houve algumas questões que eu pontuei ontem. Mas no capítulo 2 é história pura e vale. Para quem gosta, aprecia, quer se aprofundar em história, em geografia bíblica. E também para você que não quer se aprofundar exatamente, mas vai entender de onde vieram alguns povos e vai ficar com esse gancho aí para poder depois. Na hora certa se aprofundar. Portanto, a leitura será direto, assim. Tá bom? Vai ser direto a leitura. O único destaque vai ser a vitória do rei sobre Esbom, sobre o rei de Esbom. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 2. A nossa devocional, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100, versículo 5. Qual é a maior fonte de prazer? Nossa geração não busca Deus por quem ele é, mas pelo que ele dá. Tem prazer não em Deus, mas nas dádivas de Deus. Correm atrás da bênção. Mas não tem prazer no abençoador. São efusivos em sua religiosidade, mas estão divorciados da verdade. A verdadeira espiritualidade não é uma busca sôfrega pela bênção, mas uma busca profunda do abençoador. Deus é melhor do que as suas bênçãos. Aí ele nos deseja bênção, nós desejamos bênção a ele. Irmão Everson, sua família e a todos os irmãos. Vamos ler o capítulo 2? É leitura direto e reto. O tempo passado no deserto. Capítulo 2. As palavras. Do livro As Palavras, né? Chamado por nós de Deuteronômio, equivocadamente. Foi assim que demos meia volta. E partimos novamente para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara, e durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeastes bastante essa montanha, dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú. Explica isso, pastor. É porque Esaú é irmão de Jacó. Esaú é irmão daquele que tinha o nome de Jacó e passou a se chamar Israel. Então, estamos falando aqui de primos, irmãos e primos, né? Ordena, vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Deus abençoou Ismael, Deus abençoou Esaú. Então é bom você lembrar que as nações provenientes desses troncos foram abençoadas por Deus. O que causa em nós a clara, clara convicção de que aquele território todo do Oriente Médio não pertence somente a Israel. Deus prometeu, o que ele prometeu a Israel é de Israel, mas ele prometeu abençoar Ismael, que daria luz a 12 príncipes, e abençoou Esaú, depois abençoa Ló. Então, vamos entender que esse conflito de milênios tem razões históricas. Versículo 6: Comprarei deles o alimento para comer e a água para beber, a preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno, vosso Deus, vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acompanhou a vossa caminhada por esse imenso deserto, eis que durante 40 anos Yahvé, vosso Deus, tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Parêntese pequeno, irmãos. Se não faltou para o povo de Israel no deserto, por que vai faltar para nós no deserto da nossa vida? Não vai faltar. O Senhor vai providenciar em nome de Jesus. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: Não molestes os moabitas, e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Parêntese. Os moabitas são descendentes de Ló, que Deus salvou lá de Sodoma e Gomorra. Depois ele se embriagou, teve relações com as filhas, e deu origem a um povo chamado Moabita, mas ele era considerado por Deus justo, apesar desses lapsos. Deus conhecia o coração, e Deus está falando aqui: não vai pegar a propriedade deles, não. Isso vai acabar acontecendo, irmãos, depois ao longo da história, mas por outros motivos, tá bem? Pela resistência dos moabitas. Antigamente os zemins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos, como os gigantes Enaquins. Assim como os Enaquins, os zemins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Perceba, parênteses, perceba, no início da ocupação do que nós chamamos hoje de Oriente Médio, houve várias pequenos clãs, pequenas famílias, algumas famílias grandes. Essas pequenas ou grandes famílias depois deram origem a povoados. E esses povoados depois origem as cidades. Algumas se constituíram como cidades, se fortaleceram e deram origem a um povo. Outros não. Outros eram nômades ou seminômades e foram incorporados a essas cidades-estado que surgiam naquele país, naquele momento. Preste muita atenção. Quando você fala da origem do Oriente Médio, você tem que lembrar: região desértica, região de nômades, bem na origem, região de seminômades, e aos poucos as clãs, as famílias vão se estruturando. Algumas delas vão virar uma pequena vila, depois uma pequena cidade, depois até uma cidade maior, um pequeno sinal de um império, né? Comparado com o que nós conhecemos. Outros não, outros vão ser incorporados e por essas que prevaleceram e vão sumir do mapa. Agora levantai o vosso acampamento, versículo 13, e atravessai o vale de Zered. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram 38 anos entre a época que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir o exército ao exército na guerra. Parêntese. Eles podiam ter entrado na terra prometida 38 anos antes. Eles perderam a oportunidade, perderam a bênção naquela hora, porque dos 12 espias, só dois, Josué e Caleb, creram que Deus poderia dar vitória. Os outros voltaram murmurando, reclamando, e por causa disso, Deus permitiu que eles ficassem no deserto 40 anos, depois daquele episódio 38, e toda uma geração de 20 anos para cima, com idade para a guerra, morreu. E quem vai entrar na terra prometida é uma nova geração. Já apontando para nós um conteúdo explícito, né? Que só entra no. Na vida que Deus dá, só entra no novo nascimento, no, na nova vida que Deus tem para nós, aquele que nasceu de novo, aquele que não ficou murmurando, reclamando, se sentindo derrotado. Não, isso pode atrasar sua bênção. Então, em nome de Jesus, não fique perdendo mais tempo. Creia que Deus pode te fazer entrar na terra prometida ou na vida prometida, que implica em tudo do nosso viver. Também todas as áreas do nosso viver. Não atrase a sua bênção. Não atrase a sua bênção. Creia que não há gigante e não há fortaleza que possa ser maior do que o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 15. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Foi o próprio Deus que foi acabando com eles, aquela velha geração, para entrar na terra prometida, a nova geração. Porque só entra na nova vida quem tem um novo coração. Se você não tem um novo coração, você não entra na nova vida. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe, pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Outra descendência de Ló são os amonitas, moabitas e amonitas, tá bem? Versículo 20. Estamos fluindo bem. Essa região também era considerada terra de gigantes, os refaíns, que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas o chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram muitos, muito altos, fortes, como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. Então, dois povos saem de Ló, pastor. Dois povos, infelizmente, num relacionamento com as suas filhas, Moabe e Amon. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até esse dia. Semelhante fato ocorreu aos aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo, os caftoritas, vindo de Gaftor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade. Vamos agora para a vitória sobre o rei Esbom, mas um parêntese final. Ninguém fique fazendo discurso. Se faz porque o povo não conhece, né? De que os pobres árabes foram derrotados pelos cruéis israelitas. Não, os povos árabes também tomaram posse de regiões de terra que Deus concedeu a eles. E onde já havia moradores, já havia nômades, já havia seminômades, já havia pequenas tribos no deserto e eles tomaram tudo também. Então ali não tem pobrezinho. Irmão, irmã, quando você vê noticiário, não tem pobrezinho ali. Nem Israel, nem os árabes, não tem bonzinho, não tem mauzinho. Tem promessa de Deus, cumprimento da promessa, tem também, além disso, todo um povo no Oriente Médio inteiro, que já tomou posse de regiões onde havia agrupamento de pessoas, e todos tomaram posse e todos, em alguns momentos, perderam a posse. Então, essa guerra é milenar. E só Deus vai resolver, irmãos. Só Deus vai resolver. Não tem bonzinho, não tem mauzinho. Tem promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. E tem abusos de todos os lados. E então, não tem quem não tenha tomado o que era do outro. Tá bom? Última parte do versículo 24 em diante. Glória a Deus que fomos bem. O capítulo é longo. A vitória sobre o rei Esbom. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, Seon, tá bem? Chamado de Seon por nós. Rei de Resbom. Ou Esbom com sua terra. Começa é Heshbom, tá? Vou repetir. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, chamamos de Seon, e rei Heshbom, que nós chamamos de Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje, começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama e tremerão de medo diante de ti e diante de ti desfalecerão. Então, no deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar por tua terra, seguiremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos, nem para a direita, nem para a esquerda. O povo de Israel tentou passar em paz. Quanto ao alimento de que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto a comida que comeremos como toda a água que beberemos. Então somente permite-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que moram na região de Ar, assim chegaremos ao Jordão e, atravessando, entraremos na terra que Javé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, ó que tristeza, contudo, Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar por suas terras. Olha aí o caso. Pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então, quando você vê aqui, Deus endureceu o coração, Deus permitiu que o coração dele ficasse endurecido. E ele não deixou o povo de Israel passar em paz, e eles iam pagar por tudo. Se comprassem alimento, eles iam pagar. Se comprassem água, eles iam pagar. Mas o coração endureceu como o Faraó. Versículo 31. Então, Javé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Seom, juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, ou Jazá, entretanto, o Senhor nosso Deus o entregou a nós e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, nos apossamos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, como malditas, matando homens, mulheres, crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. E Javé, nosso Deus, entregou-as todas a nós. Somente da terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale de Jaboque e das cidades da região montanhosa, e de tudo que Javé, o Senhor, nos tinha proibido. Último parêntese, meu irmão, minha irmã. Esses textos do Antigo Testamento, com essas guerras milenares, nos causam dor. Ponto. Mesmo quando Deus dá, pastor, claro que Deus mesmo não se alegra com a morte do ímpio. Claro que sim. Mas eu quero dizer uma verdade: não há uma cidade que seja inexpugnável, não há um gigante que possa deter você, não há uma fortaleza como em Jericó que possa impedir Deus de fazer a sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, prepare-se, ande com Deus. E agora nós usamos esse texto do Antigo Testamento não para luta mais de pessoa contra pessoa, de carne e sangue, tá bem? Nossa luta não é contra carne e sangue. E nós não vamos tomar partido em peleja nenhuma de carne e sangue. Sabe por quê? Porque a nossa luta é contra principados e potestades. O que eu quero fechar esse capítulo é dizer para você: não há principado maligno, poder do mal, não há autoridade maligna, Não há dominador desse mundo tenebroso, não há gigante, não há fortaleza, não há cidade inexpugnável. Ou seja, meu irmão, enfrente os desafios que Deus tem para você e que põe diante de você, em uma certeza, agora na batalha espiritual, Satanás, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, não podem vencer-nos. Não podem. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode nos vencer. E por causa disso, nós celebramos a vitória e sabemos que a vontade de Deus prevalecerá contra o mal. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa vitória, essa é a nossa certeza. Nenhum poder maligno prevalecerá para sempre, mas já está chegando aquele que nos conduzirá ao novo tempo, onde nós vamos habitar com ele eternamente e não haverá nem lembrança do mal. E enquanto há lembrança do mal, da dor, da aflição, dos problemas, das lutas, dos gigantes e dos muros e das cidades inexpugnáveis, tenha uma certeza: Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Recebamos a bênção. Orem pelo Siqueira. Os que têm orado por nós, orem para que esse número continue se ampliando, mais do que o número, que as pessoas sejam tocadas e comprometa-se com essa obra. Nós precisamos. Deus tocará o seu coração. Agora não endureça o seu coração e deixe Deus tocar. E eu tenho certeza que com isso ele vai abençoar-nos. E vai abençoá-los, todos nós seremos abençoados, porque a obra dele será feita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a força do Espírito do Deus vivente, do Deus vivo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.